descalço até calejar. Essa dor que dá tem tempo. Estranha maneira de amar me leva sem era nem ter a preparar na beira do mar. Na beira do mar, pra um avaro que ficou, foi, foi. Meu bem, se foi.